aqui. Ela vive encantada, foi gente que encantou, ajudado de uma fada no alto mar. Ela tem sua morada, foi gente que encantou, ajudado de uma fada no alto mar. Ela tem sua morada. Ajudado de uma fada.